nova onda de som automotivo acaba de chegar. Quitandinha. Quitandinha. Ah, treme tudo. É pressão. Meu amor, onde está você? Que não tá aqui pra gente se amar. Quero te abraçar, sentir o teu calor. Vem me aquecer, preciso de você perto de mim. Faço qualquer coisa pra ouvir tua voz chamar pelo meu nome. Me telefone, do que vale procurar por ti? Se você nunca me responde e se esconde, é desilusão. Que tô vivendo, vai me perder em vão. Vamos agora! A polícia me levou quando você desconfiou. E tira o quê? Que tinha alguém em frente ao portão do teu prédio. Não era fixação, foi uma declaração que eu fiz para você, amor. E um coração. Ah, treme tudo! Não está sendo gay. Não está sendo fácil. É difícil não chorar. Alô? Quando vejo nossas fotos. Quitandinha. Meu celular. Quitandinha. Não é fácil apagar as luzes. CD ao vivo de marcante agora, vamos! Por favor, não desligue agora. Preciso ouvir. Escuta! Estou só. O quê? Vem me ver. Vem me tirar. Tô sofrendo, querendo seus beijos. Só o quê? Só depende de você. Não depende de mim. De ter. Alô, Bobby! Não vivo. Ah, minha. As quitandetes. Eu te amo. Eu te amo. Pra lembrar, lembrar, lembrar, lembrar, lembrar. É Bruno e Teu. Quitandinha treme tudo. Treme tudo. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Eita, meu irmão. Esse é o tempo, esse é o tempo. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Diz o quê? Sedutores. Mas, Cris, mas! Quitandinha! Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Mas veio você pra me esconder. Ninguém sabe quem tá aí, vai! Do Gleilson, já caiu, já? De mim, eu só te liguei porque doeu em alô, Luquito. Alô, meu almirante. Do restaurante JR. Aquele sentimento. E aí? E a nossa, hein? A nossa história. O quê? Chegou ao fim. E aí? Também confesso que sim. Isso o quê? E a saudade que me falou. E ainda? Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem já. Aonde? Junto está seu nome e amém. Aqui? Ainda tem. Ah, tu tem, hein, Val? Também tem o seu nome em mim. Tá certo, bota o pé. É nóis! Fazem de amor. Junto está seu nome. Um abraço, de filha! Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você. Segura a emoção, Gris. Amor. E Tandinha! Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. E o quê? Ainda escuto sua. Gente, pra você que está aí, chegou bonito. Pera aí, parceiro, só o estúdio, ok? Olha o banheiro dos homens, fica aqui ao nosso lado esquerdo, no meu lado esquerdo aqui, ok? O das mulheres fica aqui ao lado da quitandinha. Portanto, macharada, bora usar o banheiro de vocês corretamente, ok? E eu respiro é você, a luz do meu amanhecer. E eu? Vozes da TC! Alice, lindo, minha grande parceira Unise, a Nenê e a Adriele. Manda a R15 disparando sucesso. Lembra, lembra, lembra, lembra, lembra, lembra. Por gentileza aí, meu garçom, pacote de cerveja pros primos. Lá da Vila de Pernambuco, ok? Quitandinha. E aí? Aqui é a primeira vez que me apaixono por alguém. Se me perguntar, não sei de onde vem. Eu sei que meu coração não quer parar de acelerar. E sem querer eu te buscar. Essa vai lá pro bar do Bagabal, né, meu irmão? Chuta aí. Toda a galera que está aqui com a gente, com o Minas Vitórias, um abraço, viu? Leva um abraço pro meu empresário Lula! Edson Júnior! Alô, Valdeir! Eu vivi com você! Já já tem o show! Os atrevidos do Arapiranga, meu parceiro Natanel, Jesus. É a pessoa, alô, Magnê. Nada mais. Lembra agora, Crismas. Que nem um tsunami devastando o coração, incendiando tudo. Faz perder toda. Você faz o quê? Bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais quero ter comigo. Meu Deus! Hoje a marcha e medo de sofrer. Coração dispara, vou enlouquecer. Hoje a marcha chego até a perder o ar. A paixão dói no peito. E eu? E não dá. E assim, a paixão não tem fim a cada dia. Quero mais. Quero mais. Minha tentação. Bora virar! Um pacote de cerveja pros primos aí do Pernambuco, ok? Agora, né? Quitandinha! Tamo junto! Oh, banda 007. E aí? Eu te dei o meu. O quê? Olha os nossos primos da Vila de Pernambuco, a nossa GDP aqui com a gente. GDP, abraço! É assim, e eu? Sem pensar, sem direção. Será que isso foi amor? Diz pra mim, não minta. Sigo então, sem saber. Sofro sim, sem você. E não me diga, Emerson CD! Empresário Gordi! Tenha todo o meu coração. As quitandetes já estão na área. Aqui, Quitandinha! Quitandinha 3D, 3D, vai! Deixa eu mudar esse laser aqui. CD ao vivo de marcante da Quitandinha. Tudo estava normal. E aí um dia você... Olha o meu parceiro, meu xará Neilson. Alô, Albino Braga. Vamos juntos. O meu coração ficou confuso sem saber. Quando toca marcante, tem que tocar lá no céu, tá pressão do meu parceiro Ícaro. Quitandinha. É nóis. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. E o que é? Que foi tão natural. Eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Aí você vai chegando devagar, devagar, Marlisson. Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você ela vai largar tudo. Vai sim! Pra provar o gosto do teu beijo, matar meu desejo. E o Neilson? Eu largo tudo. Fazia tempo que não tocava essas aí, né, Cris? Lembrou aqui na Quitandinha? Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. E o que é? Com um rosto tão lindo assim. Afonso de... Agora que toco em ti. Já já tem o show, meu brother. Ele tava já tirando aquele velho cochilo tradicional. Ei, foi com o anjo do amor. Foi tão bom. Mas foi pena que acabou e demais. Quitandinha! E aí, DJ? E o amor, hein? O amor que sinto por você. E aí, Afonso? Não é de TV. Não é nenhum sonho. Tá preparando tudo, Neilson? Tô à tua procura. Já já tem o show, meu irmão! Oh, meu amor. Passa ligando, passa ligando. Alô, seguidores. Você quer brincar com meu coração. E a menina? Menino, vem me beijar. Menino, vem me beijar. Vem logo, vem me... Tá chegando mais um encontro. Entra a Brutona e a Costa Salve. Aliás, Brutona Costa Salve, dia 29. Menino, vem de setembro lá na Vila Pernambuco, não é isso? Vem me amar. Vai ser uma loucura. Quitandinha. Te quero todo momento. E o meu? Doce anjo, você é um sonho. Nosso amor é tão lindo. Deixa eu puxar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vai! Yeah. E aí, se querido, diz assim, moço. Você é mais em claro, eu não conseguia dormir, perambulando pelos bares, esperando abrir. Quitandinha! O primeiro refúgio. Ao vivo, viu, Cris? Vinha uma roupa, tinha me tirado pesadelo. Desacreditei, me belisquei o dia inteiro. Mas não acordo, e? Não acordo no dia do seu casamento. Olha só, Neilson, amanhã, domingo. Ou melhor, hoje, domingo, daqui a pouquinho. A Quitandinha vai, estaciona pela primeira vez lá no Bar do Branco, lá no quilômetro 35. Juntamente com a Estrada Nervosa, a gente vai estacionar por lá pra fazer uma super domingueira. Hoje, domingo, Quitandinha, Estrada Nervosa, meu irmão. Essa você não pode perder. E é claro, a gente passa aqui e já dá um toque a todos os seguidores. Desse jeitinho. Prepara tudo, meu irmão, daqui a pouquinho tem um show. Lá vem mais uma. Se você se for menina, eu preciso de morfina. Quitandinha, pra resistir a dor da tua ausência. O veneno que o teu beijo deixou, meu Deus, não vou suportar. Faço loucuras por você, menina. Tua boca me alucina. Bom, pelo menos o Dudu ainda não falou comigo, né? Teu olhar me faz sonhar acordado. E aí? Me abraça e diz que está comigo, não vou acordar. E diz: as estrelas brilham por você. As Quitandetes. Pensando em você. E aí? Assim como as nuvens, meus olhos vão fazer. Se você se for. O quê? Guarda aí! Guarda aí! Quitandinha! Pra lembrar, papai, é pra lembrar! Gigante! Tem confusão. Os bitolas. Quitandinha! E acabar com o nosso... tiro delas. Quitandinha! E o nosso? O nosso amor. O Daniel Super Misael. Um... o Daniel Super Misael. Espitado, Loro Prime, Cretino. Bebê das Trinks. E tirar você de mim. O nosso é amor. É nóis, papai. Todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Você ama, vai. Eu amo você. Vai, vai! Olha a princesa aqui do Dira! Uma menininha que brincava e que dizia que ia ser minha mulher, mas nunca te olhei desse jeito. E eu? Sempre te olhei com respeito. Nunca te olhei desse jeito. Final do campeonato do 37 lá no bar do Naval. Quem toca? Quitandinha. Essa final é Palmeiras e São Pedro, papai. Lá vem mais outra. Quase todos, Vitinho, quase todos. Perfeitos momentos, quando juravas amor. E guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Sim. E ainda? Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não atender. E quem? Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Alô, Fosso Mix, Pixie, por onde você tá, meu brother? Se liga só, Nailson! A gente vai preparando tudo, daqui a pouquinho tem o show! Daqui a pouquinho vai ter muita onda, muita pressão, meu parceiro Denis Super! Bora pra cima, Denis Super! Alô, banda R15! Daquele jeito, já preparando, já já tem um show aqui no Valo Biação. Prepara, Nilson, detona aí, Marinho! Apague da memória, porque não sinto. Olha só, pessoa, pisa aqui de galo quente. O show se sabe. Aí é parte do bar, viu? Já já. Vamos lá, visão, defora. Vamos lá, visão. Vou atender. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser o galo que voou. Lembra mais do bar! Olhando com a lua. Como é que é? Meu parceiro Fernando, Wagner, o Naldo, o MK. Galera do 25. Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor te pede. O quê? Meu amor te pede. Que tandinho! Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu é. O quê? Meu amor, tu é. E aí? À noite as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão só. Você fala. Falando com a lua. Peço teu amor. Esperança. Tem esperança, sei que estás em algum lugar. Oh, meu amor, só não dou. Bota pra endoidada, joga de quatro. Libera. Mentiro. O nenenzão dos primos com a gente, valeu! Você me fez acreditar que sempre ia me amar. Agora me pediu um tempo, já disse não existe tempo. Se ele pense nós dois, como não deixa pra depois. Se tiver que acontecer, é você que vai perder. Pense em mim, pense em nós dois, como não deixa pra depois. Se tiver Bitolas, procuro as luzes que o quê? Encontrei em seu olhar quando te conheci. E eu errei. Errei. Sei que novo amor sei. Você se dedicou e eu digo só brinquei. Como é que é? Se vou comparar hoje o tanto que te quero. Se recorde de você no passado. Asquitandete. Oh, oh, oh, meu amor, me perdoe. Você fez tudo errado. Oh, oh, oh, seu amor vai juntar nós dois. Vai juntar nós dois. Então! Treme tudo. A cara do sucesso. Vai assim, Keila. Vai assim, Keila. Vai, Dodô! Não. Não fui eu quem disse adeus. Quando tudo estava bem, te ter aqui foi felicidade. Fotos de uma paixão. E que fez o quê? Hoje rola um pelo chão. Já já deu chão! Do amor que existiu, não há nada mais. E aí? Juntos sonhamos, juntos estar. Não tinha o direito, mas vou aceitar. O quê? Se daqui pra frente. Daquele jeito, daquele jeito. Bota pra cima, prepara o chão aí. Calma aí, já. Prepara! E ainda bem! Ainda bem, que agora em conheci você. Eu realmente não sei. O que, Vitinho? O que eu fiz pra merecer? Você, porque ninguém. Eu! Dava nada por mim. Quem dava eu não dava fim. Até dizer que. É o trio na área! De mim, o meu coração. O trio vai chegando! DJ Denis Super. E ele? DJ Afonso. E DJ Neil. Sempre na área! O trio formado! Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim. Já estava aposentado. É pra você relembrar. Segura, Rebeca, segura, vai. Quitandinha. Cadê o Rogerinho? Hoje escutei uma canção de amor. E eu? Eu lembrei de você. Como lembrei de você. Eita, que a Cris hoje tá daquele jeito. Eu lembrei de você. Vamos lá. Como lembrei de você. As Quitandetes. Tá tão difícil aqui sem teu amor. Não aumenta a solidão. Meu parceiro Val, está aqui com a gente, meu parceiro Valdeir. O Alisson com a gente, um abraço pelo carinho, viu? Já, vamos lá. Saber a resposta, se pra mim você vai querer voltar. E aí? Hoje eu escutei uma canção de amor. Vamos preparar pro show, preparar pro show! Banda 007. Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você. Alô, gigante! Aqui na minha cama. E você dizendo, baixinho que me ama. Só você conta. Cadê o Vitinho? Cada parte, cada. Já foi de novo? Meu coração. Apaixonei. Aqui tendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan. Eles estão a chicotada do mundo. Vamos lá! É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Canto errante, você vai entender que o meu amor é safado. Ah, pois é, já dei o show! Já tá tudo. Já tá tudo combinado. E a galera aqui não para. E quando a noite chega? A noite. Eu já tô pronto pra buscar a minha gata. Quer saber? Ouviu falar do búfalo do Marajó? Um, dois, três! Vem ver. No badalação ela bebê. Toda sensual ela me envolve. Vai vir um amor que eu te levo pro meu. Vem ver. No badalação ela bebê. Fábio, Rafael, Josias e Darlan. Faz o chifrinho do amor que eu te levo. O G26! É, todos os vaqueiros estão de olho na mina. Mas não adianta. O G26, agosto tem! É minha. Já tá dominado e o casarão do popular! Chamado, recebe! Significado e o significado. A maior estrutura de Bujaru! Quitandinha treme! Alô, galera do casarão do popular! Tandinha.